Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom voltar aqui à Igreja do Santa Rosa, ver essa igreja lotada, feliz, cheia aí de pessoas conhecidas, com um sorriso no rosto, e para a gente aprender mais sobre a Palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente busca a igreja procurando um consolo espiritual das dificuldades do dia a dia, da família, da saúde, e a salvação, e etc. E tudo isso é muito importante. Agora, aqueles que me conhecem também sabem que eu gosto um pouco de forçar a parte intelectual da igreja para pensar nas coisas, para entender a doutrina, para entender a verdade. E nessa noite não vai ser diferente. Eu preparei um sermão relativamente difícil, mas possível de entender. Todos vocês aqui vão ser capazes de entender. Entretanto, vocês vão precisar se esforçar um pouquinho, se concentrando, e eu vou tentar correr o mais rápido possível aqui para a gente poder cobrir o material que eu preparei para vocês. A gente se dar conta da verdade bíblica, da verdade doutrinária, da verdade espiritual, é um passo importante para a nossa vida pessoal. A gente cresce na nossa mente, no nosso coração, aprendendo de alguma forma a entender a palavra de Deus. E abra sua Bíblia, Salmo 119, verso 160. E enquanto você abre a Bíblia, deixa eu te dizer o título da mensagem desta noite. Diz assim: tutorial sobre como picotar textos inspirados a fim de fazer a verdade apoiar o erro. Olha que título maluco. Tutorial quer dizer uma aula. Uma aula sobre como picotar. Picotar é tesourar, cortar, fazer um Ctrl-C em textos inspirados usados para apoiar o erro. Você acha que uma verdade pode ser usada para apoiar um erro? Pensa o seguinte: namorado chega para namorada e diz assim: querida, Deus é amor. Onde é que está escrito na Bíblia? 1 João 4, verso 8, certo? Deus é amor! E aí ele usa essa verdade para buscar o erro, quem sabe a fornicação, quem sabe um adúltero pode chegar para uma amante e dizer: Deus é amor, vamos nos amar então, e vamos fazer o quê? Transgredir a lei de Deus e cometer o adultério. Então uma verdade pode ser usada para a gente poder então pregar um erro ou fazer uma coisa errada? Pode. Agora, olha que interessante, existe muita gente usando textos inspirados, recortados, para ensinar mentiras. Pega uma parte da palavra, um versículo, um capítulo, uma frase, e começa a ensinar uma mentira, um erro e um engano. E quando a gente fala de textos inspirados dentro da mentalidade adventista, nós estamos falando da Bíblia, mas também do espírito de profecia, da obra de Ellen White. E nós cremos que a Bíblia e Ellen White têm a mesma inspiração, mas têm função e autoridade diferentes. Algumas pessoas acham que essa é uma questão polêmica. Tá, se é o mesmo Deus que inspirou a Bíblia e Ellen White, então tá tudo no mesmo nível, a mesma autoridade, a mesma função. Não é lógica essa conclusão? Sim, tem uma certa lógica. Entretanto, o próprio espírito de profecia afirma que ele está abaixo da Bíblia. E aí você percebe, mesmo que você venha com essa ideia de que o mesmo Deus inspirou, então é tudo igual, uma parte desses escritos, que é o espírito de profecia, diz: essa parte aqui está embaixo, porque tem uma parte que está acima. A gente percebe isso quando Ellen White fala da luz menor e da luz maior. Tudo é luz, certo? Então tem uma harmonia, é da mesma natureza. Mas uma é menor, está abaixo, e a outra é maior, está acima. Então, mesmo que você tiver a ideia de que são iguais, você vai ter que chegar à conclusão de que são diferentes. Que a Bíblia está acima de tudo. De qualquer forma, nós cremos que tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia são fontes de verdade, porque eles são inspirados. Tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia, mesmo que a gente faça essa distinção de que um é mais autoritativo, tem uma função maior dentro da igreja. A própria Ellen White diz isso, vou ler para você. Ela diz assim: mantenham-se dentro dos limites da Bíblia. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 33. Você deve manter a tua fé onde? Nos limites da Bíblia. Onde a Bíblia vai, você vai. Onde a Bíblia não vai, você não vai. Pronto, é o que Ellen White ensina. Ela diz assim no livro Evangelismo, página 256. Nossa atitude e crença tem por base a Bíblia e nunca queremos que alma nenhuma faça prevalecer os testemunhos sobre a Bíblia. Ninguém deve pegar o que Ellen White escreveu para contradizer o que a Bíblia diz. Porque a nossa crença tem o fundamento e a base na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ok? Tudo simples até aqui? Então vamos começar a complicar, né? Salmo 119, verso 160. Texto maravilhoso, importante, de implicações radicais, e a Bíblia diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. As tuas palavras, palavras de quem? De Deus. São metade verdade. Não é só metade? Não é só o Antigo Testamento ou só o Novo Testamento? De vez em quando tem essa briga nas igrejas, né? As palavras de Deus é verdade, mas só o Novo Testamento. O Antigo é bobeira. Agora não, a Bíblia diz, são em tudo. Então, Antigo Testamento, Novo Testamento, ok. Bacana. Agora, vocês sabem que muita gente começa a buscar na Bíblia alguma coisa errada para contradizer isso aqui. Tem muitos céticos, muito ateus, muito descrentes, muitos até teólogos liberais que ficam buscando erros na Bíblia para tentar, de alguma forma, desmentir que a Bíblia é a palavra de Deus. E agora, vai para o Salmo de número 14. E eu queria ler o verso de número 1 com você. E nós vamos fazer um exercício essa noite. Ctrl-C e Ctrl-V. Nós vamos cortar uma parte do texto. E eu vou fazer a pergunta para você. Se ele é verdade ou não. Salmo 14, versículo 1. E a palavra do Senhor nos diz assim. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se, praticam abominação, e já não há quem faça o bem. Olha que verso interessante. No meio desse verso existe uma frase, e a frase diz o seguinte: não há Deus. Essa informação picotada, recortada, é verdade, sim ou não? Não? Mas as palavras de Deus não são em tudo verdade? É verdade. Mas não é Deus que está dizendo isso aqui? Não. Interessante. Deus existe ou não existe? A Bíblia fala de Deus milhares de vezes. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Fala da existência de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, das atitudes de Deus em meio a situações X ou Y. Por exemplo, Sodoma e Gomorra está em pecado, e Deus vai lá, vai averiguar, vai ver como é que é, vai mandar o fogo, vai mandar o juízo. Aí está a pessoa em pecado, e Deus vai lá e envia Jesus para morrer por ela, para ela ser salva. Então a Bíblia inteira fala de Deus, certo? Quem é Deus, os atributos dele, as qualidades dele, a postura dele, as ações dele. E a Bíblia diz que as palavras de Deus são em tudo verdade. Agora, a frase "não há Deus" não é verdade. Por quê? Porque o texto está sendo picotado para apoiar o erro dos ateus. Ateu não crê em Deus. Aí tu diz para ele: eu creio em Deus porque eu creio na Bíblia. Daí ele abre a Bíblia em Salmo 14, verso 1 e lê a frase: não há Deus. Pronto, eu provo pela Bíblia que Deus não existe. Interessante, né? Pega a frase ali isolada e nega a existência de Deus. Agora, por que que a gente sabe que essa frase não é verdade? Por causa daquilo que nós chamamos de contexto. A própria frase diz que é o insensato que afirma que não há Deus. Concorda comigo? Quem está dizendo isso não é Deus, quem está dizendo isso é o insensato. Agora, olha que questão interessante. Quem nega a existência de Deus é o insensato. Entretanto, se não existissem insensatos que negassem a existência de Deus, o Salmo 14, verso 1, não seria a palavra de Deus, não seria verdade. Concorda comigo? Sim. A Bíblia está dizendo, o insensato diz no seu coração, não há Deus. Se eu não conseguisse encontrar no mundo nenhum insensato que negasse a existência de Deus, esse texto seria verdade? Não. Não, porque não tem ninguém que fala isso. Agora, no mundo que você vive, tem alguém que descrede Deus? Verdade. Ah, mas não é pouco não, hein? E muito. E ao insensato dizer, não há Deus, o que ele está confirmando? A palavra do Senhor. Não é interessante pensar nisso? Bacana, eu pelo menos acho interessante, né? Não sei se vocês concordam comigo. Agora eu queria dar um outro exemplo. Vamos para o Novo Testamento. Efésios capítulo 2, verso 10. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer algo interessante da parte do Senhor, através do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz assim: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, deixa eu ser honesto com você. Com uma boa dose de retórica, com uma boa dose de psicologia, com uma boa dose de carisma, algum pastor por aí ou algum pregador por aí poderia usar esse texto para ensinar alguma coisa mais ou menos assim. Igreja da Santa Rosa, Deus criou você para você fazer boas obras. Você está fazendo boas obras ou não? Se você não está fazendo boas obras, você não vai para o céu. Você não está cumprindo a vontade de Deus? Você vai para o céu porque você faz boas obras. O texto aqui não está dizendo que Deus nos criou para fazer boas obras? Se a gente não cumprir o propósito de Deus, nós não vamos ser salvos. Olha que pastor exaltado. Não está falando firme? Não está falando com convicção? Não está falando uma coisa interessante? Não tem um fundamento aqui na Bíblia? Que nós devemos fazer boas obras? Agora, o que o pastor está fazendo? Ele está retirando do texto uma implicação. Já que nós temos que fazer boas obras, a nossa salvação depende das nossas boas obras. É uma implicação que o pastor está fazendo. Não é a Bíblia que está ensinando. Entretanto, irmãos, nem todo mundo percebe quando algum pastor ou pregador faz esse tipo de afirmação. A pessoa vê que a Bíblia está falando de boas obras, o pastor está falando de boas obras. Então o que o pastor está falando está de acordo com a Bíblia. E se o pastor está dizendo que tu tem que fazer boa obra para você ser salvo, faz sentido. Não tem uma lógica? Sim, tem uma lógica. Agora a palavra de Deus vai nos dizer algo totalmente o contrário do que esse pastor diz. Dá uma olhada a partir do verso 8 do capítulo 2. O contexto, né? O famoso contexto. E a Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então o contexto me ajuda a entender que essa afirmação que eu sou salvo pela minha boa obra é uma mentira, é uma má aplicação, é uma falsa interpretação. E por que essa falsa interpretação ocorreu? Porque eu cortei o texto. Eu só li o verso 10, que é o que me interessava. Eu não mostrei para você o verso 8 e 9. Eu só li o 10 e já fui falando a implicação. Se você não lesse o verso antes, você diria o quê? Tá certo que o pastor está falando. Mas o contexto nos ajuda o quê? A entender. Agora deixa eu dizer uma coisa. Será que a gente é salvo não pelas boas obras ou pelas boas obras? Aqueles que não são muito acostumados com o estudo da Bíblia, eles podem ter a impressão que essa é uma discussão besta. Faz pouca diferença, né? Se eu sou salvo não pelas boas obras ou pelas boas obras. Parece que não tem uma diferença assim tão grande. É uma discussão bobinha. Agora, para quem estuda a palavra de Deus e conhece o Evangelho, sabe que essa é uma diferença infinita. É igual a diferença entre o número 0 e o número 1. Entre o número 0 e o número 1, existe um infinito de diferença. A pessoa que acha que isso é bobo, 0 e 1 é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Existe uma infinitude de diferença entre o número 0 e o número 1. É infinitamente diferente dizer que você é salvo pela boa obra ou que você é salvo não pela boa obra. É infinitamente diferente. E eu quero dizer para você, irmãos, cuidado com texto picotado. Cuidado com textos descontextualizados, que negam aquilo que o próprio contexto diz. É aquilo que a gente chama de texto-prova. O camarada lê Salmo 14:1 e prova que Deus não existe. O camarada lê Efésios 2, verso 10 e prova que nós temos que fazer a boa obra para ser salvo. Mas tudo isso é mentira. E tem muita gente querendo provar doutrinas mentirosas, satânicas, usando alguma parte da Bíblia. Tá cheio em um montão de igreja por aí. Mas agora começam a surgir as perguntas difíceis, porque aqui está tudo muito fácil. Primeira coisa, sempre que a gente começa a lidar com essas questões difíceis, a gente ouve a palavrinha contexto. Já percebeu isso? Tudo que for problema, olha, o texto parece estar dizendo algo com o qual eu não concordo ou que é meio difícil. Aí o pastor, o pregador diz assim, mas temos que ver o contexto. Como se essa frase resolvesse todos os problemas da humanidade, né? Na hora de encarar os problemas doutrinários, etc., há o contexto. Agora, o que é o contexto? Até onde se expande o contexto? Por exemplo, ali no Salmo 14, verso 1, eu li a frase, não há Deus. Qual foi o contexto que eu usei para elucidar essa questão? O próprio verso 1, certo? Porque a frase não há Deus era só uma pequena frase dentro do versículo, e o versículo continha várias outras informações. Falava do insensato e de outras coisas também. Então esse contexto é o próprio verso. Um verso pode ser um contexto. Agora sim, olha, é interessante a gente pensar que esse contexto é um único verso. E você poderia, inclusive, fazer um exercício a partir da ideia do contexto. O contexto pode ser o verso 1, mas o contexto também pode ser o salmo por completo. É interessante, né? Um contexto um pouquinho mais amplo, mas você pode estudar o Salmo 14 inteiro. E sabe o que você vai descobrir se você estudar o Salmo 14? E eu poderia pregar um sermão. Quem é Deus no Salmo 14? E eu iria dizer para vocês o seguinte. Deus é aquele cuja existência é rejeitada no coração do insensato. Verso 1. Deus é aquele que mora no céu e olha para os homens. Verso 2. Deus é aquele que está ao lado dos justos. Verso 5. Deus é aquele que é o refúgio do justo. Verso 6. E Deus é aquele que salva e restaura o seu povo. Verso 7. Pronto, temos um sermão a respeito de Deus no Salmo 14, explicando quem é Deus. E a primeira informação é, Deus é aquele que é rejeitado pelo insensato. Agora estudei o contexto, é o Salmo por completo. Percebe que o contexto está ficando mais amplo? Primeiro é um verso, depois é um Salmo. Agora, entenda uma coisa, o Salmo 14 faz parte do quê? Da Bíblia. Então, o livro dos Salmos faz parte do contexto do Salmo 14? O livro inteiro, os 150 Salmos, faz parte do contexto. O Antigo Testamento inteiro faz parte do contexto. O Novo Testamento inteiro faz parte do contexto. Então, para você avaliar a frase não há Deus no Salmo 14, você deve levar em conta tudo o que a Bíblia diz a respeito de Deus. E a Bíblia diz que Deus existe. Então a frase do Salmo 14, quando avaliada no contexto, não é verdade. E você vai lá e você vê que quem diz isso é um insensato. E fica simples da gente entender. Bom, eu estou dando um exemplo simples. Daqui a pouco vão vir exemplos mais complicados. Agora entenda. Se alguém picotar uma frase, uma ideia que venha negar o contexto, seja ele um contexto mais restrito ou um contexto mais amplo, você pode ter certeza que você está diante de uma pessoa que está querendo usar a verdade para pregar a mentira. Isso aqui vai chegar muito longe. Entretanto, aqui está tudo muito simples. Agora eu vou complicar a coisa. E nós vamos sair agora do mundo da Bíblia para o estudo do Espírito de Profecia de Ellen White. Eu vou ler um texto para você do livro Patriarcas e Profetas, página 373. E você presta muito atenção com o teu coração. Ellen White diz assim. O apóstolo Paulo apresenta claramente a relação entre a fé e a lei no novo concerto. Ele diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Aí ela continua. Porquanto o que era impossível à lei, vista como estava enferma pela carne, ou seja, ela não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa este não a poderia guardar, Deus, enviando seu filho em semelhança de carne pecaminosa, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versos 3 e 4. Esse texto é um parágrafo da página 373 do livro Patriarcas e Profetas. Agora eu quero perguntar uma coisinha para você. Eu vou isolar, eu vou picotar uma frase desse texto que eu li. E você vai me responder se essa frase é verdade ou se essa frase é mentira. Eu vou fazer tipo lá no Salmo 14:1. A frase é grande e eu vou pegar só uma parte. Naquele caso do Salmo 14, era uma mentira. Não há Deus. Isso é mentira. Agora você responde a frase que eu vou ler agora, se ela é verdade ou se ela é mentira. A lei não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, este não poderia guardar a lei. Essa frase é verdade ou é mentira? Verdade. Tem certeza? Tem certeza que é verdade? A maioria respondeu verdade. Tem alguém que acha que essa frase é uma mentira? Pode ter opinião contrária, não tem problema. Tem alguém? Ninguém? Ok. Alguns acham que é verdade, ninguém acha que é mentira e tem uns no meio do caminho aí. Tem uns esperando ouvir o que, que eu vou falar para decidir se você acredita que é verdade ou mentira. Pensa que eu não conheço vocês, né? Ah, o pastor é bobinho, mas não é tanto assim, né? Tem só a cara de bobo. Agora sim, olha. Será que essa frase é uma verdade usada para ensinar um erro? Igual usar uma parte do Salmo 14 para ensinar que Deus não existe? Ou será que essa frase é ensinar uma verdade? Igual aquela pessoa que diz, diz o insensato, não há Deus. Isso é uma verdade? Sim, é uma verdade, é uma frase completa. É uma sentença correta. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Em resumo, o que eu estou perguntando é se essa frase isolada é uma verdade ou é uma mentira. E como resolver esse dilema e quais as implicações por detrás das questões levantadas nessa discussão? E esse assunto é enorme. Vocês lembram que eu passei aqui e fiz uma semana de oração inteira sobre perfeição de caráter? Tudo aquilo que eu falei aquela semana tem a ver com esse assunto aqui, ok? Agora o seguinte, como esse é um tema muito amplo, eu vou lidar somente com algumas coisas, senão a gente não sai daqui hoje também, tá? Então eu vou lidar com alguns aspectos somente. E é interessante a gente fazer uma análise literária da coisa. O parágrafo de Ellen White que eu li para você consiste em duas frases de Ellen White e em três textos de Paulo. Três textos da Bíblia. Eu vou recapitular com vocês as frases de Ellen White. Ela diz assim, o apóstolo apresenta claramente a relação entre a lei e a fé no novo concerto. Ok? Verdade. Ela diz assim, ó, Paulo é claro nesse assunto. Cremos que Ellen White está falando a verdade. E a segunda frase, eu repito, a lei não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, este não poderia guardar a lei. Essa é a segunda frase de Ellen White. E os textos é Romanos 5, verso 1 e Romanos 8, versos 3 e 4. Agora, deixa eu ser honesto com você. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, há quem defenda que o pastor Ezequiel está picotando o texto de Ellen White para fazer a verdade servir ao erro. Pastor Ezequiel não é fácil, né? Se tornou o instrumento de Satanás, na visão de algumas pessoas. Esses dias eu estava comentando um post qualquer lá no Facebook, e eu coloquei essa frase, dizendo, ó, a lei não podia justificar o homem, porque na sua natureza pecaminosa o homem não podia guardar a lei. Aí uma menina chamada Mariana, e eu não vou dizer o sobrenome dela para não expor, depois esse sermão vai parar na internet também, e a Mariana vai ficar brava comigo, né? De qualquer forma, vamos dizer aí um nome genérico, né? A Mariana. E a Mariana fez o seguinte. Eu peguei só a frase e colei. Ela pegou o parágrafo inteiro e disse assim, algo assim. Eu não lembro as palavras exatas, mas ela disse assim. Irmãos, cuidado com essa frase. Leiam o parágrafo inteiro para você não ser enganado. A implicação é... Porque o pastor Ezequiel está isolando a frase, e essa frase, ela pode te confundir, ela pode te conduzir ao erro, e etc. E vocês sabem que eu gosto um pouquinho de uma confusão na internet, né? Aqueles que acompanham aí por aí, já conhecem um pouco da figurinha, né? Que está pregando essa noite. Pois é. Agora o seguinte, essa ideia que a natureza pecaminosa torna impossível que o homem guarde a lei, ela é uma ideia problemática dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque nós cremos que devemos guardar a lei de Deus, não é isso? Guardar o sábado e etc. Aí você diz que pela natureza pecaminosa tu não pode guardar a lei. Aí o Adventista parece que perde o chão. Tá, mas se eu não posso guardar a lei de forma perfeita, o que que adianta guardar o sábado? Eu vou ser um pecador guardar um sábado. Eu quero ser um não pecador. Pelo menos esse é o desejo de muitos Adventistas, né? Que eu também queria ser um não pecador. A dificuldade não é teórica, a dificuldade é prática. Eu posso fazer um apelo. Quem quer ser não pecador, vem à frente. Vem, bah, vem todo mundo. Tu vai sair daqui pecando. Vai falar o que não deve, fazer o que não deve, pensar o que não deve. Não vai amar como deve, não vai ser perfeito. Percebe que a coisa é complicada? Tem a questão da teoria e da prática. Agora é o seguinte, esse pessoal aí da turma da Mariana, eles usam dezenas ou centenas de textos picotados da Bíblia ou da obra de Ellen White, para, em resumo, afirmar o seguinte. Irmãos, vamos pensar na retórica, tá? Nós podemos guardar a lei. Nós podemos viver sem pecar. Jesus teve a natureza pecaminosa e não pecou. Então você também pode ter a natureza pecaminosa e não pecar. E quem diz o contrário é do diabo. A começar pelo pastor Ezequiel. A gente ri, mas é sério, né? Bom, eu também rio, né? Eu me divirto com a discussão. Mas a discussão é pesada. O pessoal joga duro com o pastor Ezequiel e o pastor Ezequiel também não deixa por menos em relação a eles, né? Agora é o seguinte, irmãos. Vamos lidar com algumas observações para esclarecer o dilema proposto pela minha amiga Mariana. Vamos levar a sério o que ela está dizendo. Pô, ela está dizendo que o pastor Ezequiel está picotando o texto para ensinar a mentira do diabo? Para enganar a igreja? Tu quer ser enganado pelo pastor Ezequiel? E o Ezequiel não está aqui colocando panos quentes nas coisas. O Ezequiel está mostrando o fato. Tu não quer ser enganado, então tu tem que lidar com as questões. Se a Mariana te desse um estudo bíblico, o que tu ia fazer? Tu ia crer nela? Tu ia crer em mim? Tu ia crer na palavra? Tu ia crer? No que tu ia crer? E agora vamos pensar um pouquinho. Bom, lá no caso do Salmo 14, vocês percebam que o texto foi mutilado. Dá para perceber isso claramente. A pessoa cortou a frase, não há Deus. Agora, no caso em que eu estou aqui falando, será que eu fiz da mesma forma? Entenda uma coisa, o texto não foi picotado. Eu coloquei o pensamento de Ellen White inteiro. Eu não cortei o texto pela metade. Foi Ellen White que escreveu. A lei não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, ele não poderia guardar a lei. Eu não tirei nenhuma parte do texto, eu simplesmente mostrei o texto como ele é. Ponto. Essa é a primeira questão. Além disso, o texto de Ellen White é uma afirmação inspirada por Deus que explica a primeira parte de Romanos 8, verso 3. Dá uma olhada aí em Romanos 8, verso 3. E vocês vão ver de onde que Ellen White tira essa ideia que o homem não poderia guardar a lei. Olha só o que a Bíblia diz. Romanos 8, verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Essa primeira parte do verso, impossível para a lei, porque estava enferma pela carne. É aquilo que Ellen White vai explicar. Ela vai dizer o seguinte, o homem em carne, e aí carne aqui vai se tornar no texto de Ellen White um sinônimo de natureza pecaminosa, não poderia guardar a lei por causa da carne. Certo? Vocês estão lendo o que Romanos 8 está dizendo? Era impossível para a lei, porque a carne fazia isso ser impossível. É mais ou menos o seguinte: eu quero amar todas as pessoas, mas a minha carne de vez em quando me chama a ter raiva das pessoas. Vocês estão entendendo a questão? Com a minha mente eu quero ser perfeito, mas com a minha carne eu me inclino para o pecado sexual, para fofoca, para mentira, para algum tipo de agressividade ou de maldade. Vocês conseguem perceber a coisa? E é o que Paulo está dizendo, e não é a nossa realidade? Se nós pudéssemos ser perfeitos, todos nós seríamos, mas nenhum de nós é. É impossível. Se fosse possível, nós seríamos, mas não somos. Agora, caso essa frase fosse errada, o erro ia ser de Ellen White, não meu. Eu só estou lendo. Se tivesse alguma coisa errada com essa ideia, o erro ia estar com Paulo em Romanos 8:3, o erro ia estar com Ellen White, não com o pastor. O pastor só está lendo e explicando. Segunda coisa, alguns poderiam dizer assim: o que fora impossível à lei, ou seja, o que era impossível, onde é que está o texto? No passado. E aí a pessoa poderia dizer: era impossível, mas agora não é mais. Através de Cristo, através do Espírito, eu posso fazer o impossível. Inclusive, a Bíblia não tem algumas verdades a esse respeito? Não tem? Tudo é possível ao que crê. Opa! Agora o pastor Ezequiel caçou uma sarna mais gostosa para se coçar, né? Perceba que tem algum fundamento, tem alguma lógica. Era impossível, não é mais. Opa! Aqui é interessante. Essa objeção é ótima. Ela tem até, inclusive, um fundo de verdade. Porém, nem tudo são flores. Tomem muito cuidado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a impossibilidade de guardar a lei ficou no passado, então a impossibilidade de ser justificado pela lei também ficou no passado. Ellen White diz assim: é impossível você ir para o céu guardando a lei, porque tu não guarda a lei de forma perfeita. Se essa impossibilidade ficou no passado, hoje eu poderia, em tese, ser salvo pela lei. Era no passado que eu não podia ser salvo pela lei. Hoje eu posso, porque na verdade as duas coisas andam juntas. Agora nós temos um problema, e o problema é o que a própria Bíblia ensina. Eu vou ler um texto para vocês. A Bíblia diz assim, olha: ninguém será justificado pelas obras da lei. O texto está onde? No futuro. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pela lei. No futuro. Então, a visão é clara e básica. A razão pela qual nós não podemos ser justificados pela lei, segundo Ellen White, é porque a gente não guarda a lei por causa da natureza pecaminosa. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. E se essa impossibilidade acabou, então também acabou a impossibilidade de ser justificado pela lei. Agora, como a Bíblia diz que ninguém vai ser justificado pela lei, ninguém vai viver uma vida sem pecado. Não tem conversa, não tem solução. Tanto é verdade que esse povo por aí ensina que é possível viver sem pecar. Pergunta para ele se ele parou de pecar. Porque na teoria é tudo tão fácil, né? Vai ver na prática da vida dele. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Os perfeccionistas odeiam essas verdades. Sabe por quê? Porque elas vão na contramão de tudo que eles pregam. Ellen White diz: na natureza pecaminosa o homem não poderia guardar a lei. E sabe o que eles ensinam? Que o homem na natureza pecaminosa pode guardar a lei. É o contrário. E eles querem reclamar de quem? De mim, que mostro isso para eles. Agora, o meu objetivo não é converter os perfeccionistas, porque eles são cabeça dura. O meu objetivo é que você nunca vá para o lado deles, para negar o que a palavra ensina. Esse é o meu objetivo, é vacinar você. Eles, que Deus cuide deles. Deus abençoe, salve, desejo todo o bem do mundo e do universo para eles. Não desejo a perdição da Mariana, nem de nenhum outro amigo dela, poderia citar vários deles, aí o Hilton, o Anderson, e um montão desses caras aí, dessas mulheradas por aí. Salvação pela soja, salvação pela saia, salvação por isso, salvação por aquilo. Só não tem salvação pela graça. O resto tem salvação, viu? É assim que funciona na cabeça de alguns por aí. Agora é o seguinte, irmãos. Será que esse povo é burro? Sabe qual a resposta? Não. Será que eles não têm nenhuma base? Não, eles têm alguma base. E eu vou dar uma cutucada um pouquinho maior em vocês. Mais 5 minutinhos eu acho que eu termino. Por que que esse povo prega tão diferente do que o pastor Ezequiel prega? Sabe por quê? Porque eles colocam o seu foco em um outro lado da verdade. E essa é uma situação interessante. Perceba o seguinte. Ellen White escreve assim no livro Medicina e Salvação, página 181. Jesus tomou sobre a sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa. Agora a coisa começa a ficar interessante. Agora a coisa fica feia pro teu lado, pastor Ezequiel. Nós lemos o texto de Ellen White. Ellen White diz que Jesus veio na natureza pecaminosa. Está ensinando a mentira para a igreja, pastor? Deixa eu selecionar as duas verdades. Eu vou colocar uma do lado da outra e você compara as duas. O homem não pode ser justificado pela lei, porque na sua natureza pecaminosa, o homem não pode guardar a lei. Segunda verdade. Jesus teve natureza pecaminosa. E aí a gente conhece as verdades. Jesus nunca pecou, ele guardou a lei, tendo natureza pecaminosa. Aí qual que é a conclusão perfeccionista? Ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Tem lógica. Não é brincadeira, tem uma certa lógica. Agora, essa ideia de que Jesus guardou a lei na natureza pecaminosa e que nós, tendo natureza pecaminosa, podemos guardar a lei, são problemáticas. E deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, essa ideia da natureza pecaminosa, vocês conseguem perceber que elas têm efeitos diferentes sobre a humanidade e sobre Cristo. Perceba o seguinte. O ser humano, entre aspas, comum, não consegue guardar a lei pela natureza pecaminosa. É o que ela diz. Mas Jesus, com a natureza pecaminosa, guardou a lei. Primeira coisa. A humanidade e Jesus são duas entidades diferentes. Essa é a primeira coisa, porque com a natureza pecaminosa, um não consegue, o outro consegue. Então eles não são a mesma coisa. Não vem com essa que eles são a mesma coisa, não. A natureza pecaminosa impediu a humanidade de guardar a lei. Mas a natureza pecaminosa não impediu Jesus de guardar a lei. Então tem uma diferença aí. Eu estou deixando claro para vocês entenderem. Sabe qual que é a conclusão óbvia? Jesus não teve uma natureza pecaminosa idêntica à minha ou à sua. Ele pode até ter tido algum tipo de natureza pecaminosa, mas igual à tua e à minha, não. Senão, ele teria sido como nós, ou nós poderíamos ser como ele. E as duas coisas são mentira. Ele não foi como nós, nem nós podemos ser como ele. Agora é o seguinte, mesmo esse povo que prega essas heresias mentirosas do perfeccionismo pós-lapsariano, precisam mais cedo ou mais tarde admitir isso. Por exemplo, um dos pastores adventistas que tem essa tendência é um camarada que chama Stephen Bohr. É um pregador aí, ele prega em espanhol, prega em inglês, tem um monte de vídeo dele na internet. Ele surgiu com uma teoria, bom, pelo menos eu acho que ele que surgiu com essa teoria, dizendo o seguinte, Jesus nasceu com a natureza pecaminosa de Adão, depois da conversão. Tipo assim, Adão era perfeito, daí ele caiu em pecado. Aí virou a natureza pecaminosa desgraçada. Aí Adão se converteu. Aí Adão, assim, melhorou. Entendeu? Agora, Jesus não veio igual Adão desgraçado. Jesus veio igual Adão convertido. Agora, sabe qual que é o problema? Você vem igual Adão desgraçado. No final das contas, Jesus veio diferente de você. E você veio diferente dele. Você acha que tudo isso é confuso? Talvez você ache isso, mas eu vou dar um exemplo bíblico para a gente caminhar para o fim. Perceba uma coisa importante. Eu vou fazer uma relação entre 3 versos da Bíblia. E a Bíblia diz assim, não existe homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7, verso 20. Guarde a informação. Não existe homem que não peca. Segunda informação. Há um só mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Guarde a segunda informação. Jesus Cristo é homem. Terceira informação. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Sabe qual é a conclusão? Jesus foi homem, mas uma espécie diferente de homem. O único da sua espécie, o famoso monogenês. Semelhança, não igualdade. Perfeito, irmão. Jesus era diferente de nós, a começar pela sua natureza. Paulo em Romanos 7. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Jesus nunca foi o homem de Romanos 7. Jesus nunca teve essa conversa. Ah, eu não queria pecar, mas peco. Jesus teve essa conversa? Claro que não. Mas Paulo tem. Você tem. Eu gostaria de ser perfeito, eu peco. Esse é o primeiro ponto. Segundo, também Jesus nunca foi o homem de Gênesis 3. Gênesis 3, vem uma mulher toda gatinha te entregando o pecado, o que tu faz? Tu come. Tu escolhe. Tu aceita o pecado, tu aceita o demônio na tua vida por causa da mulher. Você vê, né? Como que a mulherada é complicada na nossa vida, né? Meu pai do céu. Eu que tô com o maior problema com a minha ex-namorada aí, né? Orando aí há meses. Eu não parei de orar não, viu, Celi? Para não. Ó, o homem é abandonado pela mulher e o homem ora, irmãos. Brincadeira, né? Nós às vezes somos mais pecadores do que ela. A questão não é essa, não. Mas entenda. O homem toma uma decisão de pecar em Gênesis 3. Mas Jesus nunca tomou a decisão de pecar. Jesus é diferente dos homens. É isso. Ele foi homem? Foi. Mas foi um homem diferente de todos os outros homens. Com a questão da natureza pecaminosa, é da mesma forma. Ele teve natureza pecaminosa? Teve. Mas diferente da natureza pecaminosa dos outros homens. Esse monte de barulho que os perfeccionistas fazem. Ah, porque aqui está escrito. Tá, em Patriarcas e Profetas está escrito que o homem na natureza pecaminosa não podia guardar a lei. E vai negar? E eles negam. Vai dizer que é de Satanás? E eles dizem. Então como é que é? Ellen White é de Satanás? Isso que eles adoram Ellen White, né? Quando Ellen White diz aquilo que está de acordo com eles, eles colocam Ellen White e Deus é a mesma coisa. Não tem diferença entre Ellen White e Deus. Agora, quando Ellen White diz o que eles não querem ouvir, ai, pastor, olha o contexto. E o contexto nega o texto? E o contexto mostra que aquilo é mentira? Porque se aquilo é mentira, Ellen White ensinou a mentira. É só isso que eu tenho para dizer para eles. No final das contas, irmãos, os textos são possíveis de serem harmonizados. Na visão perfeccionista pós-lapsariana, porém, o texto de Patriarcas e Profetas, a frase que eu isolei, é uma mentira, é satânica. Mas sabe qual que é o problema? Eles estão negando aquilo que é inspirado por Deus e aquilo que é a verdade. Em nome de uma teoria falsa, mentirosa, que só causa mal na igreja, que não causa um bem. Nada no contexto nega a afirmação de Ellen White. E caso o fizesse, a única coisa que isso ia provar era um erro, uma heresia de Ellen White. Era só isso. Os perfeccionistas me acusam de picotar os textos e de ensinar mentiras, mas jamais mostram que erro é esse, que mentira é essa. Eles poderiam dizer, a mentira é que o homem pode guardar a lei tendo a natureza pecaminosa. Ellen White diz o contrário. E me perdoem, eu estou dentro de uma igreja adventista do sétimo dia. Nós cremos na inspiração da Bíblia e de Ellen White nós cremos que é verdade. Se tu está querendo negar o que ela ensina, é problema todo seu. E outra, eu poderia buscar outros textos de Ellen White. Vou dar dois exemplos. Ellen White escreve assim, Jesus compensa as nossas deficiências inevitáveis. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 196. Existem deficiências inevitáveis. Não adianta reclamar comigo. Outro texto. Jesus é o nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que o seguíssemos. Jamais poderemos igualar o modelo. Podemos, porém, imitá-lo e nos assemelhar a ele conforme a nossa capacidade. Recebereis poder, página 371. Você não pode ser igual a Jesus. Você pode tentar se esforçar a ser o mais parecido, mas igual você não pode. Ah, Ezequiel, eu creio que eu posso. Comece nascendo de uma virgem. Conseguiu? Conseguiu? Não? Então não vai ser igual a ele. Já cometeu algum pecado na sua vida? Um só. Já cometeu um? Já não vai ser igual a ele. Se você morrer, o teu sangue vai poder purificar a humanidade inteira de todos os pecados. Tu vai ressuscitar o terceiro dia também. Tu vai reinar eternamente no céu. É isso que vai acontecer? Não, jamais poderemos igualar o modelo. Jesus é outro. Jesus é Salvador e nós somos pecadores, irmãos. Que comparação que é essa? Jesus conseguiu, eu também vou. Cara, começa a multiplicar pão, começa a multiplicar peixe, começa a andar sobre a água, começa a curar todas as doenças. Por que tem tanta doença no SUS ainda se você está na terra, amigo? Vai fazer o que Jesus fazia. Para de teoria, de blá blá blá, e vamos ver para a prática. Você vê que o pastor Ezequiel começa a ficar bravo, né, irmãos? É pecador esse pastor, né? Irmãos, quando os perfeccionistas pós-lapsarianos me acusam, ou acusam qualquer um que pense como mim, estão picotando o texto. É engraçado, o que eles mais fazem é picotar o texto. Inclusive, quando eles picotam esse tipo de texto que vai contra eles, eles picotam e jogam no lixo. E dizem que o texto não presta, que o texto não vale, que o texto é mentira. Eles são as pessoas mais adequadas para ensinar você o que é picotar texto. E eles são os que mais praticam isso, caindo na condenação de Romanos 2, verso 1. És indesculpável ao homem quando praticas aquilo que condenas. Porque eles também picotam os textos que são a favor da teoria deles e deixam os outros de lado. Picotar textos não é isolar frases. Isso todo mundo faz. Quando você lê o Salmo 14, tu lê o Salmo inteiro? Às vezes não, tu pode ler um verso. Quando tu lê João 3,16, tu lê o capítulo inteiro? Não. Tu lê o Evangelho inteiro? Não. Tu lê um texto, tu lê uma frase. Lê uma frase, não tem problema. O problema é você querer negar o que a palavra de Deus ensina. E a Bíblia ensina que não existe homem que não peca. Ponto final. Irmãos, a verdade prevalece contra todo o erro. Sabe qual que é o problema? É que a verdade é ampla, é paradoxal, é profunda, é condizente com a realidade. E tem muita gente mais disposta a ficar no seu mundinho de teoria e não ver a verdade nem da palavra nem da realidade. Esse povo prega que é possível não pecar. Mas todos eles pecam. Sabe o nome disso? Hipocrisia, falsidade. E em nome de tudo isso, eles usam retórica, falsa interpretação e mentira. Sabe quem é o pai da mentira, meus irmãos? Eu acho que vocês sabem. Eu não tenho problema nenhum, irmãos, de reconhecer os meus erros e as minhas falhas. E eu não estou aqui numa cruzada para dizer que eu tenho razão e eles estão errados, ou que você está errado e eu estou certo, não é isso. Sabe o que me importa, irmãos? Que a palavra de Deus seja exaltada como a verdade. Ficou claro o que eu quis ensinar aqui para vocês hoje? Eu sei que é meio chato, né? Eu passei 20 minutos, 25 minutos do tempo. Me perdoem. Mas é que eu acabei preparando a mensagem longa e também parar na metade é difícil. Mas eu louvo ao Senhor pela paciência de vocês, pela disposição de vocês. E eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Coloque Jesus acima de tudo no teu coração. Nunca se compare com ele. Agora, busque olhar para o exemplo dele e procurar ser o mais fiel possível segundo o padrão dele. Ore, pregue, viva, clame, faça o teu melhor, se entregue nas mãos de Deus, mas nunca se compare com ele. No final das contas, nós somos menos do que nada. Ele é mais do que tudo. No final das contas, ele é Deus. Nós somos criaturas. No final das contas, ele é o Salvador da humanidade. Nós somos um verme, um bichinho, pecador, problemático, cheio de problema, que jamais poderemos nos comparar ao Senhor dos anjos, ao Senhor do universo inteiro. Tenham consciência da pequenez de vocês, do pecado de vocês, confesse o pecado. Nunca pense que vocês são justos porque guardam o sábado, porque dá o dízimo, porque não come isso, porque não come aquilo, porque não usa calça, porque não usa saia, que não sei o quê. Ai de nós se a gente fosse basear a nossa entrada no céu com base nessas besteiras. Não ia entrar ninguém no céu. Nós entramos no céu porque o Cordeiro derramou o seu sangue por nós, meu Deus. Por nada além disso. E assim, essa noite, nós temos Jesus no coração para poder, então, fazermos a oração final, podermos ir para casa. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus pela paciência de vocês. Que Deus os recompense espiritualmente com entendimento, com amor e com fé. Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e querido, muitíssimo obrigado pela mensagem da tua palavra nesta noite, Pai. Uma mensagem difícil, complicada, pesada. Às vezes a gente vem para a igreja, Pai, esperando mais um consolo do que um estudo. Mas nós pedimos que nessa noite o Senhor venha nos consolar e também abrir a nossa mente para fixar no nosso coração aquilo que aprendemos, Pai. Senhor, o Senhor conhece essa obra perfeccionista que tem sido levada adiante dentro da Igreja Adventista. na internet, nas igrejas, etc. E nós clamamos que o Senhor venha desmascarar essa obra que nega a Tua palavra, Senhor. Que a cada dia o Senhor venha nos ajudar e ajude também as pessoas que aceitaram essas tendências para que possam se arrepender e terem a Jesus como seu Senhor e Salvador e viverem ao Teu lado eternamente contigo, Pai. Ajuda-nos a fazer a Tua obra, afasta de nós a mentira, o pecado e o mal, faz-nos fiéis e felizes, toca na nossa vida, na vida financeira, na vida familiar e na saúde de cada um de nós e de todos aqueles que amamos. Oramos em nome de Jesus. Amém.